E daqui a pouquinho eu tô voltando, eu e o Sandrão. É dois palitos, a gente vai lá e come maracujá. E daqui a pouquinho, tome música e tome participação. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Programe-se. Bom, beleza? Muito bem, né? Vamos lá então, continua aqui na rádio que completa você, o nosso Programe-se. Eu sou Eronildo Tex, um prazerzaço te fazer companhia todos os dias nesta super rádio. O Programe-se não para não, Pedro, João Vitor, a Juliana, de novo, né, Ju? Ô, Ju, que isso? Tem também o Diegão, a Maristela e o Bieber. Será que é o Justin Bieber que tá aparecendo aqui? Não é não, não é não. Mandaram aqui no e-mail do Tex, bacana. Então tá aí, tem CPM 22 Pedas, tem João Bosco e Vinícius, um lugarzinho na sua cama, que bom, né? Tem Sorriso Maroto, Fofinha Delícia. Me lembrei muito do meu querido amigo Tony, né? Gosta do Sorriso Maroto como nunca e principalmente dessa daí, né? Vai pra ti, teu Tony. Luiz Henrique Cassiano, o Quarentão. Não, essa é pra mim, né, equipe? Vamos curtir então a sequência. O quarentão pra mim. Eita, nós! facebook.com/programa-se-no-ar. Relacionamento sério com você. Absorver as perdas que a vida nos impõe. As perdas que às vezes nos derrubam e não há tempo pra depois. Fico seco de cabeça erguida, encontro forças dentro de mim. E agora resto aquelas velhas fotos, o tempo que passou. Já sei, não é a primeira vez. Cansei de perguntar por quê. Só que me deixa tempo pra dizer tudo pra você. Melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continuar a viver. Tenho que me levantar de novo e acreditar. Dias melhores virão. Você está bem, sinto você. Melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continua a viver. Temos que nos encontrar de novo e acreditar. Dias melhores virão. E acreditar. Melhor deixar. Quando o sol nascer, temos que recomeçar de novo e acreditar. Dias melhores virão. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que. Programe-se.

Pode vir Land Rover e carro importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. Mas eu já nasci doce e pego quem eu quero. Eu sei que eu me garanto no meu gol 1.0. Tô de vilã de rover, de carro importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. Até dar um rolê a pé, eu chamo atenção sem nenhum problema. Não é por falta de ter um carrão que eu fico na mão com meus esquema. Você que é tipo desajeitado, cê deve tá ferrado se não tiver carrão. Mas nós que é bonito e tem bom papo, até de bicicleta nós fica garanhão. Mas eu já nasci doce e pego quem eu quero. Eu sei que eu me garanto no meu gol 1.0. Pode vir Land Rover, ficar ruim importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. Mas eu já nasci doce e pego quem eu quero. Eu sei que eu me garanto no meu gol 1.0. Pode vir Land Rover, ficar ruim importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. Senhor, eu sei que você me quer, nem sabe disfarçar. Fuki fuki, rela rela, o bicho vai pegar. Eu sei que você me quer, pode ficar tranquila. Se passou a sua vez, vai pro final da fila. Mas eu já nasci doce e pego quem eu quero. Eu sei que eu me garanto no meu gol 1.0. Pode vir Land Rover e carro importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. Mas eu já nasci doce e pego quem eu quero. Eu sei que eu me garanto no meu gol 1.0. Pode vir Land Rover e carro importado. Mas é no meu golzinho que elas ficam do meu lado. É golzinho 1.0 com Camilo César, simbora! Que bacana isso, legal com o Camilo César com 1.0, Britney Spears rebentando com Work Pits. Essa música é show, hein? Essa é show! Mas aguenta aí que daqui a pouquinho vou trazer aí, ó. Tem Portal Sul, tem Tiaguinho, Desejo, Justin Bieber, tem Fernando e Sorocaba, já já! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Programe-se. E não para. E desta vez o nosso programa-se. Claro, é hora de eu mandar alô. Vou mandar alôzinho pra turma de Berizão, a galera do Espírito Santo, a galera de Minas Gerais. E também a galera de Natal, a galera do Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão. Vou mandar um alô pra toda a turma lá do 120 em Santana de Parnaíba, São Paulo, Pico do Jaraguá, alô Du, alô Jéssica, alô Silva, alô Mami. Mamãe, né? Mora, tá morando lá, agora no Pico do Jaraguá. Alô Mami, abraço. Tenho saudade também, a minha tia, né? Todo mundo passeando por lá, que bom. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô pra Iracê Mendes, Marluce Menagazzo, João Martins, o Elita Amanda. Faz um disco que eu não, bastante tempo aí que eu não mando mais alô pra essa turminha, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar também para Fernanda, Bruna, Jaqueline, Johnny, Camila, Gisele, Elânio Trindade, Wellington, Pedro Coveiro, João Martins e toda a rapaziada lá da Mobiliadora Global que curte os programas, e também pro meu querido amigo Antônio do Fogão a Lenha, acho que eu esqueci, né? Fogão a Lenha, com a melhor comida da região ali na Bahia. É a turma da Bahia curtindo o nosso som. É, deixa eu falar aqui pra você onde é. Feira de Santana, Bahia. Que legal. Vamos lá então curtir. Essa vai só pra vocês aí, tá? Portal do Sul. Valeu a noitada. Tiaguinho e Gilberto Gil, Simples Desejo. Justin Bieber, Hot Break e Fernando Sorocaba. Amor. É no seu, no nosso programa-se. Valeu, acabou. Amanhã a gente se vê. Tchau, beijo, abraço, aperto de mão. Eu fui. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no programa-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programa-se no ar. Ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você,

Se ligue na fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Girl, you don't know how I feel. Since you've been away, oh baby. Any chance you could take my call? If I doubt you today, you say that you don't want to talk, but it's cool. I've been thinking about you all day long, hoping you'll pick up your phone. But I know that I don't wanna lose your love, oh baby, oh baby, oh baby. Oh girl, I got a secret place that we can go. Cause I really wanna be alone. Baby, nobody else gotta know. Just meet me later on the love. Don't tell me all my heartbreakers. Cause girl, my heart's breaking. Don't tell me all my heartbreakers. Cause girl, my heart's breaking. You all day long, hoping you'll pick up your phone. I know that I don't wanna lose your love, oh baby, oh baby, oh baby. Oh girl, I got a secret place that we can go. Secret place that we can go. Cause I really wanna be alone. Trying to say is, and what I hope you understand, is despite of all the imperfections of who I am, I still want to be your man. I know it hasn't been easy for us to talk with everyone being around, but this is personal, this is for me and you. And I want you to know that I still love you. And other seasons may change, but sometimes love goes from sunshine to rain. But I'm under this umbrella and I'm calling your name. And you know I don't wanna lose that. I still believe in us. I still believe in love. I still believe in us. I hope you believe in us. The way I believe in us. You don't see it. I really don't sleep, I wanna talk to you. I never had the world in my hands, I give it all to you. I wanna know if you feel it, the way that I feel it. I wanna know if you feel it, the way that I, the way that I. Programe-se. Demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh.